Oi, a gente está aqui na Escola Estadual Horto Belém, na comunidade de Cavagrande. E é um programa da rádio Solta Safo. Da onde está vindo a água que sai da tua torneira? Poço artesiano. Do poço. Da nascente. Gostaria de perguntar à comunidade de Cavagrande o que pode estar acontecendo aqui que está prejudicando a natureza local. Desmatamento. Queimada. Poluindo o meio ambiente com lixo. A Vale. A poluição dos lagos com esgoto. Especulação imobiliária que está ameaçando aí as reservas das lagoas, Parque do Doce. Queimadas. Revegetação. Lixo no lixo. Reflorestamento. Quais são os projetos de regeneração que a escola já pratica? A escola esse ano começou um projeto de utilização de reciclagem de materiais, né? A horta e tem uma composteira também. Que ótimo! Uma salva de chuvas para a nossa escola! Qual o recado que você manda para o Rio Doce? Força, Rio Doce! Quem é do rap? Quem é do rap? A arte, a música e a força nativa regeneram nossa cultura. Nada como uma semente na terra e água em cima dela. Passagem grande ciclo, aqui em Cavagrande. A gente tá no Rio Doce, não tá no Rio Ganges. A gente luta pela água. Eu vou fazendo um improviso agora na parada. Vocês são lindos, a gente tá sorrindo. A gente segue de noite sempre vivendo. Em cima da bike a gente vai sempre no freestyle. Eu vou jogando a minha arte. Eu vou fazendo o meu rap aqui agora. A gente pode rimar toda hora. Regenera Rio Doce. O mato ruim a gente corta com a foice. Eu posso chegar aqui e mandar um improviso. E seguir sempre no sorriso. Eu tô passando aqui sempre na escola. Agora a gente chega e manda rima na hora. Eu vou fazendo a base. Enquanto a gente vai brincando de freestyle, eu sei que muita gente aqui é especial. Por isso eu jogo a vibe lá no astral. Eu vou jogando a chuva na terra. Chegou agora a nova era. A nova era de regenerar. Eu vou fazendo a minha passagem pra ficar. A gente pode seguir, mas tá conectado. Eu vou fazendo a rima aqui com vocês lado a lado. A gente quer fora a Samarco. A gente sobe no trilho e faz o ato. A revolução dos peixes. A gente faz assim segunda-feira ou sexta-feira. A gente não importa, não fica de bobeira. Luta sem pensar em besteira. A gente chega e faz a nossa arte. E por enquanto eu vou fazendo a minha parte.